Quando te vejo, o coração bate apressado. Quando te beijo, fico todo arrepiado. Eu tenho planos pra nós dois. Pra mim, nós dois já somos um. Ir pro futuro sem você é alcançar lugar nenhum. A gente pode ser feliz. Me diz que sim. Pegue teus sonhos, teu amor, e gruda em mim. Nunca senti por mais ninguém tanta saudade. Eu logo vi que com você tudo é verdade. Tudo tem mais sabor, tudo tem mais razão. Você me faz feliz, você me faz sentir os pés no chão. É muito mais que atração. Jamais amei tão forte assim. Pegue teus sonhos, teu amor, e gruda em mim. É só soltar o coração. Conte até um e diz que sim. Pegue teus sonhos, teu amor, e gruda em mim. Pegue teus sonhos, teu amor, e gruda em mim. Saudade. Eu logo vi que com você tudo é verdade. Tudo tem mais sabor, tudo tem mais razão. Você me faz feliz, você me faz sentir os pés no chão. É muito mais atração. Jamais amei tão forte assim. Pegue teus sonhos, teu amor, e gruda em mim. É só soltar o coração. Conte até um e diz que sim. Pegue teus sonhos, teu amor, e gruda em mim. Pegue teus sonhos, teu amor, e gruda em mim.